tradição com nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com nutrição. Semanalmente na Boa Nova. Cá estamos então em mais uma edição do programa Tradição com a Nutrição. Sempre à sexta-feira falamos-lhe do bom comer, fala Rita Moraes, é nutricionista responsável por esta rúbrica e que nos ensina a comer melhor e também numa panóplia de opções que temos, enfim, neste país que a nível de alimentação tem muito para oferecer. Temos vindo a falar de alimentação em diversas fases, também diversos tipos de alimentação, e entramos num tema sobre alimentação ao longo da vida, enfim, dos diversos ciclos de vida. E hoje, o destaque, Rita Moraes, boa tarde, vamos começar pela grávida, enfim, a preparação da alimentação que uma grávida tem que ter. Vamos passar pelo desportista, pelo idoso, mas depois mais para a frente. Hoje vamos mais destacar precisamente a alimentação da grávida. Eu sei que está constipada, mas não faz mal, é fruto da época, portanto não há problema e os nossos ouvintes também estão descansados porque não há transmissão de vírus por rádio e portanto está tudo bem. Olá, boa tarde. Boa tarde. Pois é, isto também chegou até cá. Pois. Portanto, a minha voz está um bocadinho diferente. Nós compomos aqui nos botões. Diferente. Nós compomos nos botões. O idoso, o desportista e outras etapas, digamos assim, serão abordadas mais à frente. Agora, para começar um ciclo de vida, eu achei essencial falar como nutricionista da pré-conceção e vou mostrar porque é essencial planear uma gravidez. Para começar, um índice de massa corporal, que é aquele parâmetro que nos diz se a pessoa tem um peso normal, um excesso de peso, ou obesidade, se este IMC se for elevado, que pode levar à infertilidade, ou seja, o peso corporal tem um impacto drástico na capacidade de conceber, bem como o estado nutricional. O peso da mulher pode influenciar a gravidez, o parto e a saúde do seu bebê, o que significa que a mulher, antes de engravidar, deve atingir um peso saudável, ou seja, um IMC normal. Não deve ser esquecida a suplementação de ácido fólico, que deve ser iniciada antes de engravidar. Esta quantidade extra de ácido fólico previne a malformação do tubo neural, sendo a anomalia mais comum a espinha bífida. Além da suplementação, deve existir na alimentação o cuidado de incluir alimentos ricos em ácido fólico. E eu vou dar exemplos: as leguminosas, os vegetais verdes, a gema do ovo, tremoços, nozes, avelãs, o pinhão, castanhas, os flocos de aveia, cogumelos, entre muitos outros alimentos, são ricos em ácido fólico, portanto a diversidade é grande. Devem também informar sempre o médico que pretendem engravidar, porque quantidades excessivas de vitamina A podem tornar-se teratogénicas, ou seja, são causadoras de defeito de nascimento, o que implica um cuidado com possíveis suplementos que tomem, que poderiam ser receitados ou aconselhados. Crianças nascidas de mães com deficiências de vitamina D, que é uma vitamina lipossolúvel, podem ter graves problemas de saúde. Portanto, devem ter o cuidado de incluírem na vossa alimentação alimentos-chave, bem como uma exposição solar adequada. Aproveitar estes dias de sol que têm estado para exporem a face e os braços e haver a síntese de vitamina D. Alimentos ricos nesta vitamina lipossolúvel são os peixes gordos, como a cavala, o arenque, a sardinha e o salmão. Os outros peixes, no geral, também têm quantidades generosas desta vitamina. O creme vegetal, para barrar, a gema de ovo, os queijos e entre muitos outros alimentos. Na gravidez, é de extrema importância o consumo de beta-caroteno, presente na fruta e nos hortícolas. Portanto, para planear uma gravidez e toda a gente deve ter realmente um consumo variado de fruta e de hortícolas. E por último, e não menos importante, em relação ao ferro, percebam que uma anemia não se cura durante uma gravidez, portanto devem ingerir alimentos ricos em ferro, com o consumo de vitamina C e também restringir a cafeína que é ingerida diariamente. Já agora aproveito e digo quais os alimentos ricos em ferro. Apenas alguns, mas as ameijas, o berbigão, vísceras, as leguminosas, que são diversas, os frutos gordos, amiláceos, peixes, carnes, os legumes verdes, ameixa seca, entre muitos outros. E tudo isto para reforçar o que disse inicialmente. A gravidez é um estado fisiológico onde ocorrem inúmeras mudanças que têm um grande impacto no futuro da criança, nomeadamente na sua saúde, como crianças e futuramente como adultos. Deve ser mantido um padrão alimentar equilibrado, variado, ingerindo as quantidades e proporções recomendadas pela roda dos alimentos. Devem ser limitadas a ingestão de gordura saturada, trans, o colesterol, os açúcares adicionados, o sal e álcool, além da necessidade de ser fisicamente ativa. Para terminar, relembro que é fundamental não fumar, evitar ou não beber álcool, utilizar outras drogas e devem abandonar estas práticas antes de engravidar. A alimentação, como sempre, também na gravidez tem um papel importante, até porque há pessoas que engordam demais do que aquilo que os médicos aconselham e, portanto, não tendo uma alimentação cuidada, isso vem duplicar o problema, não é, de gordura durante o período de gravidez. Portanto, esse é um cuidado que às vezes pensamos que não. E aquela, Rita, aquela ideia de que apetece-me tudo, quero comer tudo, que às vezes as grávidas costumam dizer, não é? Quando andam de desejo, nessa altura que é preciso ter muito cuidado, saber o que se come e o que se deve comer. É a frase do comer por dois, não é? É muito ouvida, e não. A grávida deve comer para dois. É bastante diferente. E deve ter cautela também no, nas tentações e naqueles desejos que tem. Senão aquele peso excessivo que ganha é prejudicial. Principalmente à criança. À criança. E, no seu, e na sua saúde futura, tanto como criança, adolescente e depois em adulto. Em adulto. Portanto, falamos aqui de consequências bastante pois ao longo grandes, da vida. Ao longo da vida. Este é dos cuidados que aqui levamos até si, ou melhor, a nutricionista Rita Moraes leva até si algumas ideias e sugestões. Hoje falámos da alimentação da grávida. Naturalmente que a vida tem diversos ciclos, enfim, também diversas atividades, e é disso que futuramente, em próximas edições, iremos falar. Em caso de algumas dúvidas, também já sabe, ou pode fazer. Algumas delas nós também esclarecemos aqui no programa, nestas rubricas semanais, sobre, enfim, algumas sugestões ou ideias que você queira dar, ou queira dúvidas queira tirar. Portanto, basta só contactar-nos e nós facilmente lhe diremos como fazer, ou aqui damos algumas sugestões. Hoje falamos da grávida, vamos falar de outros assuntos, sempre ligado ao tal ciclo de vida. O ciclo de vida. Sim. E a alimentação que tem que se ter. Exatamente, a alimentação ao longo do ciclo de vida. As melhoras. Obrigada. As melhoras, e se de facto a alimentação servir para curar, assim, enfim, melhor do que qualquer um de nós está a fazer isso, as melhoras, vamos voltar aos 8 dias. Até para a semana. Até para a semana, às melhoras. Rita Moraes, nutricionista, dá voz aqui a ideias e sugestões neste programa Tradição com Nutrição, sempre à sexta-feira, para levar até si. Fique bem, uma boa semana, um abraço. Tradição com Nutrição. A nutricionista Rita Moraes dá-lhe alguns conselhos e sugestões para uma alimentação saudável. Tradição com Nutrição. Semanalmente na Boa Nova.